Convocando os doze, ele deu poder sobre os demônios para curar e viver, anunciando o reino com fé a brilhar em cada aldeia, o amor a semear. Dá-lhes de comer, o Senhor nos diz, com cinco pães e peixes ele faz o que é feliz. Na multidão o milagre a fluir, em sua presença podemos nos unir. Quem é este que cura e traz a luz? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Na montanha brilhante sua glória brilha, ouçamos a voz a nos guiar. Dá-lhes de comer, o Senhor nos diz, com cinco pães e peixes ele faz o que é feliz. Na multidão o milagre a fluir, em sua presença podemos nos unir. Se alguém quer vir, tome a cruz e siga. Negue-se a si mesmo, a vida briga. O Filho do Homem não veio pra destruir, mas para salvar e nos conduzir. Dá-lhes de comer, o Senhor nos diz, com cinco pães e peixes ele faz o que é feliz. Na multidão o milagre a fluir, em sua presença podemos nos unir. Português e worship.